perdi um dia. É que eu antes não sabia. A solidão agora dói em mim. Te esquecer eu não queria. Ter você já não podia. É, esse meu medo foi feroz. Quis entrar na tua vida. Oh.